Que doideira, parece delírio. Será que é isso mesmo? Vixe, vou pro colírio. Conto até 10, tento me recompor. Tamo num palco bom, nosso som onde chegou. Recompõe, recompõe, recomponho. Canto e agradeço, apavorado que nem um recém-nascido no berço. Quem quer mesmo faz, não arruma desculpa. Pergunta pros primeiros lugares se é bagunça. Vou te contar uma fita, Joe. A vida não tá fácil pra ninguém, se ligou? Então chegue na sintonia, se conecte. Levante-se, movimente-se, tipo Kinect. Pense, pense, pense. Se não, se não, se não. Se não, o corpo padece junto. A mente é quem manda em todo conjunto. Cabeça vazia, oficina suja. Mente sã, corpo são, não tem ferrugem. Pipoca na panela, coberta guaraná. Lagarde no sofá, lagarde no sofá. Bolacha recheada, meia pra esquentar. Lagarde no sofá, lagarde no sofá. Controle videogame pronto pra madrugar. Lagarde no sofá, lagarde no sofá. Um sujeito tão pra trás, difícil de acordar. Achando que tá suave, largado no sofá. Atenção, atenção. Pare, pare. Pode seguir, siga. Avante, mil cairão. Cairão, cê vai cair? Eu não. Como cê sabe? Tenho fé, eu tenho fé. Viver é a coisa mais rara. A maioria só existe, repara. A cara é viver um dia de cada. Dia de cada, dia de cada. Monstrão, diploma na mão. Uma estrela não, pra você constelação. Se o time é fraco e a vontade é forte, vai com Deus no coração e mostra que não é sorte. Já deu certo, acredite, vai na fé, faça a sua. Deus é com você, já tá perto, continua. Se a vida é um jogo, siga três casas pra frente. Andar pra trás não dá, né? Faça diferente. É tipo a fé de Jó, nunca só, Deus tá aqui. O maior pra conduzir, fazer você seguir. Às vezes machucado, mas nunca vencido. Nada comprado, é favor não merecido. Pipoca na panela, coberta guaraná. Lagarde no sofá, lagarde no sofá. Bolacha recheada, meia pra esquentar. Lagarde no sofá, lagarde no sofá. Controle videogame pronto pra madrugar. Lagarde no sofá, lagarde no sofá. Um sujeito tão pra trás, difícil de acordar. Achando que tá suave, largado no sofá. Largado no sofá. Sofá. Sofá. Largado no sofá. Largado no sofá. Sofá. Um sujeito tão pra trás, difícil de acordar. Achando que tá suave, largado no sofá.